الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. دي إمام المجدد رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. إمام المجدد رحمه الله إنسي أونو كابيتلو نسوي ليبر كتاب التوحيد وليبر صبر ومونوتيجمو إي شامو إسي كابيتلو دي كابيتلو صبر وكيفوي رلاتادو كيفوي ديتو الرشبيتو دوش كهان يكشكي سيسميون أيليش يوش كهان سوا كشكي reivindicam conhecer o oculto. Disse rahimahullah: Rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: Man ata arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. O imam Rahimahullah, depois de mencionar esse capítulo, mencionou a evidência que tem a ver com o tema desse capítulo. E alguém pode questionar por que o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo, Anima Ja Fil Kuhan, capítulo sobre o que foi relatado sobre aqueles que reivindicam conhecer o oculto e aqueles que se assemelham a eles de uma forma geral. Na verdade, esse capítulo tem a ver com faz parte da silsila, a continuação dos capítulos que tem a ver com a feitiçaria. Nos capítulos anteriores vimos o que é a feitiçaria, vimos os tipos da feitiçaria, alguns tipos da feitiçaria. A feitiçaria, como vimos, manifesta-se de várias formas. E algo que tenha uma ligação com a feitiçaria, ou que faz parte do mundo da feitiçaria, é al-kahana. É al-kahana, que é reivindicar o conhecimento do oculto. Qual é a ligação com a feitiçaria? É porque as pessoas que reivindicam esse conhecimento, de uma forma geral, podem se dividir em várias categorias. A maioria deles, esses que reivindicam conhecer o oculto, têm ligações com shayatin. Têm ligações para shayatin. Os shayatin desinformam sobre coisas. As pessoas perdem coisas. São informados de onde é que está. Isso tudo é por via do shayatin. E como vimos na aula sobre a feitiçaria, de que os shayatin, os jin, não servem aos humanos, excepto se esses humanos cometerem shirk, adorarem a eles, ou cometerem algo de apostasia, ridda, e coisas dessa natureza. Portanto, essa é a ligação entre esse capítulo com o capítulo da feitiçaria. O Sheikh Rahimahullah menciona aqui, como evidência desse capítulo, a primeira narração, que é, que foi relatada por Imam Muslim no seu Sahih, a partir de algumas esposas do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, de que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Man ata arrafan fasa'alahu an shay, fasaddaqahu, lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que for perguntar, for questionar a um arraf, que são aquelas pessoas que reivindicam conhecer o oculto, em Moçambique, por exemplo, a gente chama feiticeiros, ou chamam de uma forma geral curandeiros, ou adivinhos. Essa é a palavra talvez mais próxima da palavra em árabe, arraf, que é adivinho. Aí são pessoas que reivindicam conhecer o oculto, ou conhecer coisas que vão acontecer. Às vezes eles têm alguns objetos que eles tiram do mar, umas pedras do mar, ou o que eles chamam de búzios, colocam e lançam essas pedrinhas e depois dizem: oh, isso indica que vai acontecer isso e isso e aquilo. E às vezes as pessoas vão perguntar sobre o seu futuro, como é que as pessoas baixam no seu intelecto até perguntar a um indivíduo que nem sabe ele próprio o seu futuro, o que vai lhe acontecer amanhã. Portanto, esses são os Arraf. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que for questionar a esses tipos de pessoas, essas pessoas que eles reivindicam conhecer o oculto, aquele que for questionar a eles sobre algo, faça daqa'u e acreditar naquilo que ele, que essa pessoa disse, esse Arraf, esse adivinho, ou seja qual for o nome que ele tiver. Se ele, a pessoa que for questionar, acreditar naquilo que ele disser, لم تقبل له صلاة 40 يوما. As suas orações não terão recompensa durante 40 dias. Quer dizer que, se ele fizer a oração durante 40 dias, a sua oração não terá nenhuma recompensa. Não terá nenhuma recompensa. Quer dizer que o fato dele ir questionar e acreditar naquilo que o Arraf disse, isso invalida a recompensa das suas orações durante 40 dias. Durante 40 dias. Portanto, isso é um castigo por ele ter ido a esse tipo de pessoas. E esse tipo de pessoas também são, eles estão a reivindicar o conhecimento do oculto. E isso é como se eles estivessem a se colocar como parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an-dhalika. Portanto, isso constitui um grande pecado. E esta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam nela disse que aquele que ir a esses indivíduos questionar e acreditar naquilo que ele disse. Os sábios juntaram as narrações no que diz respeito a isso e dividiram. Esta narração, a sua dalala, a sua indica que aquele que for a um Arraf, simplesmente ir para ele, questionar sobre algo. Se ele não acreditar, então a sua oração não é aceita durante 40 dias. Durante 40 dias. Se ele não acreditar naquilo que o Arraf disse, naquele ou adivinho, ou seja, qual for o nome que tiver. Portanto, esse é o significado dessa narração. Pois as narrações que vêm a seguir, iremos ver de que o hukm é diferente para aquele que acredita. Vai, questiona e acredita naquilo que o adivinho ou o Arraf diz. Portanto, temos dois casos. O primeiro caso é aquela pessoa que só vai questionar. E um fulano foi questionar sobre se vai encontrar emprego ou não, ou se vai casar ou não. E a tal pessoa que reivindica conhecer o oculto deu a ele uma resposta. E ele não acreditou na resposta. Ele não acreditou na resposta. Essa pessoa, só por ir questionar a ele, tem as suas orações durante 40 dias sem recompensa. Quer dizer que ele deve fazer oração, não quer dizer que ele deve deixar de fazer oração. Se ele deixar de fazer oração, isso constitui kufr. Enquanto ele fizer a oração, o seu castigo será de, durante 40 dias, as suas orações não terão nenhum thawab, nenhum ajr, não terão nenhuma recompensa. Allah subhanahu wa ta'ala recompensa para cada oração que a pessoa faz diariamente, se for feita de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a pessoa que ir questionar aqueles que reivindicam conhecer o oculto é castigado como sendo invalidada a recompensa de 40 dias de oração. 40 dias, ela fazer a oração, não terá nenhuma recompensa. Portanto, esse é o castigo. Isso mostra-nos de que essa ação constitui um pecado maior, um kabair dhunub, constitui um pecado maior, daí que Allah subhanahu wa ta'ala castiga ele de remover a recompensa das orações durante 40 dias. Portanto, essa narração mostra-nos de que não é permitido ao muçulmano de se dirigir a esses que reivindicam conhecer o oculto, seja qual for o nome que ele tiver. E nos dias de hoje também aplica-se para aqueles que, para aquilo que chamam de horóscopo ou, que é, ou chamam de horoscópio também, que é previsão do futuro com base na posição dos planetas. E isso existe até nos jornais, nas revistas, só para ver, como, Ahl-Shirk investem investem no desvio das pessoas. Quer dizer que isso é algo programado, é algo planejado, isso é incorporado nos jornais diariamente. Nos jornais tem uma parte onde é específico para isso. E a gente sabe que os jornais são bem caros. Yani, só a pessoa quiser uma parte do jornal, uma pequena dimensão para publicar algo, é bastante caro. E a gente vê esse horóscopo diariamente a sair nos jornais. Não num jornal, em vários jornais, nas revistas e assim por diante. Portanto, isso. Aquele que for olhar nessas coisas, querer ler o que o horóscopo diz a respeito do signo, como chamam de signo tal e tal, essa ação também é como aquele que vai consultar um Arraf, porque tudo tem a ver com reivindicação do conhecimento do oculto. Esses que colocam o horóscopo nos jornais são parte desse grupo de Arraf. Reivindicam conhecer o oculto. E ninguém conhece o oculto senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se você abrir o jornal e procurar ler essas coisas, também você não terá a sua oração aceita durante 40 dias. Durante 40 dias. E se você acreditar nisso, então o hukm vem a seguir na narração que o Sheikh Rahimahullah mencionou depois dessa. Portanto, isso mostra-nos de que não é permitido ao muçulmano de fazer questões ou perguntar a esse tipo de pessoas que reivindicam conhecer o oculto, ou ler esses jornais ou revistas que contêm esse tipo de conhecimento, como chama. Também, essa ação toda de a pessoa reivindicar o oculto é algo que é ilícito, é algo que constitui shirk. Pois a pessoa está a reivindicar ter poderes que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem, que é alimul ghaibi, o conhecedor do oculto, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo aquele que reivindica esse conhecimento é como se estivesse a se colocar atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu alaihi wa sallam. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma narração a partir de Abi Huraira رضي الله عنه ديسي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. Tanto o Sheikh رحمه الله em seguida menciona aqui uma narração que tem a ver com o capítulo que temos aqui como tema, que é sobre o que foi relatado a respeito daqueles que reivindicam conhecer o oculto, que são os Kuhan, ou os Arraf, tudo volta para a mesma coisa. O Sheikh Rahimahullah mencionou uma narração que foi relatada por Abi Huraira, radiyallahu anhu, onde diz que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. E a narração que vem a seguir também, que foi relatada por os quatro autores de Sunan, bem como Al-Hafidh Al-Hakam, ou Al-Hafidh Al-Hakim, também tem esse mesmo significado de que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que for questionar, for perguntar, for consultar a um kahin, que o kahin são o mesmo que a Arraf. Daí que nessa narração vem a palavra kahin, na narração a seguir vem Arraf. E o significado volta para a mesma coisa, como iremos ver mais à frente no tafsir do Salah. Portanto, aqueles que reivindicam conhecer o oculto, questionar a ele ou consultar a ele sobre algo e acreditar naquilo que ele disser, acreditar naquilo que ele disser. فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yani, se ele for e acreditar, que yani, questionar algo ou pedir opinião ou algo dessa natureza, e acreditar naquilo que ele diz, nesse que reivindica conhecer o oculto, então a pessoa que questionou descreu naquilo que foi enviado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra que isso constitui kufr, yani descrença. Portanto, temos dois casos. A narração anterior, como os sábios mencionaram, indica que a pessoa que for questionar a esses que reivindicam conhecer o oculto, o Jarraf ou o Kohan, aquele que for questionar a eles e não acreditar naquilo que ele disse, yani, simplesmente questionar e não acreditar no que ele diz, essa pessoa é castigada por ter oração de 40 dias sem recompensa. E isso é um pecado maior, constitui um pecado maior, pois a pessoa vai a esses que yani, reivindicam ter yani, atributos que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem, e vai questionar a ele. Por mais que ele não acredita, a pessoa diz, eu só vou questionar, só que quero ouvir o que ele vai dizer. Isso faz com que a pessoa tenha oração de 40 dias yani, sem recompensa. Yani, a pessoa faz oração 5 vezes diariamente, no mínimo, durante 40 dias, sem recompensa. Nasallallahu alaihi wa sallam. Enquanto que aquele que for questionar esse tipo de pessoas e acreditar naquilo que ele disser, yani, se convencer com aquilo que ele disser, então, essa pessoa cometeu descrença. Nasallallahu alaihi wa sallam. Essa pessoa cometeu descrença. Aquele abre um jornal, diz que eu quero ler o horóscopo de, yani, do dia de hoje, ou sobre o que o horóscopo diz sobre a pessoa que nasceu no mês de setembro, a pessoa que nasceu no mês de janeiro, ou a pessoa que nasceu no mês de tal e tal. Quero ver o que eles dizem. E ele lê esse jornal. E ele diz que, yani, como esses kadhabin, os mentirosos escrevem isso, a pessoa vai ter o sucesso, ou vai ter isso, ou deve ter cuidado, vai lhe acontecer isso. Se ele acreditar nesses, tá fácil, yani, nesses detalhes, ele cometeu descrença. A pessoa cometeu descrença. E sobre a astrologia, iremos ver num capítulo específico para tal. Portanto, esse é algo, yani, isso é algo bastante perigoso e passa-se desapercebido a muitos muçulmanos no dia a dia, yani, leem essas coisas, yani, outros até na sallallahu alaihi wa sallam até acreditam quando são ditos, por exemplo, que com base no seu, yani, no seu, yani, signo, como dizem, vai te acontecer tal e tal coisa. Outros até ficam com medo quando se diz que vão ter yani, coisas não boas durante esse ano ou esse tempo. Outros ficam preocupados, nasallallahu alaihi wa sallam. Enquanto tudo é kadhib wa dajjal, yani, mentira e yani, mentira acima de mentira. Portanto, essa narração mostra-nos de que aquele que consultar ou questionar esse tipo de pessoas e acreditar no que eles dizem, a pessoa comete descrença. E isso mostra, mais uma vez, que não é permitido a pessoa se dirigir a esse tipo de pessoas, seja para questionar, ou para consultar, ou para ouvir o que eles têm a dizer. E Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, mencionou yani, um caso sobre esse tema, que é o caso em que a pessoa, yani, o Sheikh Rahimahullah acrescentou um cenário. Nós aqui vimos dois cenários, que é o primeiro, a pessoa vai questionar e não acredita naquilo que ele diz, e vimos qual é o seu, yani, o seu jazá, yani, qual é o seu fim, é que as suas orações não são aceitas por 40 dias, como vimos. E o segundo caso é o caso de, yani, o segundo cenário, o cenário em que a pessoa vai questionar esses indivíduos e acredita no que eles dizem, e que isso constitui yani, kufr. O Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, acrescentou um outro caso em que a pessoa vai questionar essas pessoas, não para yani, acreditar neles ou para qualquer coisa, mas sim para desmascarar a eles. A pessoa vai com a intenção de desmascarar a eles, não para acreditar, não porque quer questionar a eles só por questionar, mas sim com o objetivo de desmascarar a eles, expor a eles. Então, o Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah disse que nesse caso a pessoa não cai nos dois casos que a gente viu anteriormente. De qualquer forma, a pessoa deve se abster de se aproximar desse tipo de pessoas que reivindicam conhecer o oculto. E que ninguém conhece o oculto senão Allah subhanahu wa ta'ala. Se você questionar esse tipo de pessoas que até fazem, que dizem conhecer o oculto, você perguntar, dê-me detalhes do que vai te acontecer você próprio amanhã. Dê-me detalhes desde o momento que você vai acordar até o momento que você vai dormir. Dê-me detalhes o que vai acontecer na sua vida. Ele próprio é esse que diz que conhece o oculto. Pergunta a ele, o que vai te acontecer? Dá-me detalhes. Ele nem sequer conhece nem 1% daquilo que vai acontecer quando ele acordar. Portanto, isso mostra, que são, são mentirosos. E as pessoas, que vão questionar, eles também parece que não têm o culo, não têm intelecto. Como é que um indivíduo, como você, conhece algo do oculto? O que que ele tem? Ele não é profeta, não é nada, não é. A maior parte dele, nem sequer, tem imã. Pois são mentirosos e fazem, a shirk. Como é que você vai acreditar no que um desses vai te dizer? E outros que fazem isso, eles por si só são mentirosos. Sabem que não conhecem nada. Outros baseiam-se nas informações que os shayatin lhes dão. Os shayatin, como vimos nas aulas anteriores, e como iremos ver no capítulo sobre o Nujum, antigamente subiam, antes da revelação do Alcorão, subiam até o céu mais próximo, que é o céu que cobre a terra, para tentar ouvir o que os anjos vão comentar sobre acontecimentos que vão acontecer na Terra ou coisas dessa natureza. Eles ouviam e às vezes eram lançados fogo, bolas de fogo. E por vezes eles, Allah subhanahu wa ta'ala testava as pessoas, pegavam uma palavra e desciam com ela e informavam os seus comparsas dentre os humanos, dentre os Arraf, ou Kuhan, ou Sahara. Seja qual for a categoria. E eles, com base nesse conhecimento, mentem ao redor disso várias mentiras. Ele ouviu uma palavra verdadeira e mente ao redor dessa palavra várias outras mentiras. Só para, dizer, no dia X, não vos dissemos que vai acontecer isso, não dissemos que vai cair chuva, e caiu chuva. Enquanto coincidiu com o que eles ouviram, por exemplo, os chatinhos ouviram com os habitantes do céu, por exemplo, a falarem sobre algo que irá acontecer. E, como disse, a respeito de astrologia, iremos ver mais à frente no capítulo sobre Bab Majah fi At-Tanjim. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah mencionou uma outra narração. O An Imran ibn Husayn, radiyallahu anhu, marfu'a, Laysa minna man tatayyara, ou tatayyara lahu, ou takahana, ou tukuhina. أو تكوهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره الشيخ رحمه الله إن سجد منسيونا هم أطرنا رسالة كي contém o conteúdo das duas narrações anteriores. A única coisa que vem acrescentado é a primeira parte da narração. Laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é um de nós aquele que pratica a tayyara. A tayyara, como vimos, é a pessoa basear-se no movimento dos pássaros ou num acontecimento que acontece à sua frente para fazer uma previsão do futuro. Yani, a pessoa estava a viajar, viu um acidente e voltou e disse que isso é sinal de que vai me acontecer algo de mal. Ou a coruja chegou na sua casa, ou viu um morcego na sua casa e começou a tirar a conclusão de que isso é sinal de que algo de mal vai me acontecer. Então, isso é parte da tiara. E o Sheikh Rahimahullah irá mencionar um capítulo sobre tal. Portanto, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse nessa narração que aquele que pratica isso, ou é praticado a seu favor, yani, algumas pessoas não praticam isso, mas são feitas esses atos para eles. Ou o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse mais à frente, ou takahana, ou tukuhina lahu. Ou ele foi questionar a um kahin, yani, aqueles que reivindicam conhecer o oculto, ou a consulta foi feita ao seu favor. Yani, não implica necessariamente a pessoa ir, yani, diretamente, mas se a pessoa fazer por via de intermediário, também o hukm é o mesmo. Ou sahara, ou suhira lahu. Yani, ou ele praticou a feitiçaria, yani, foi, yani, ao feiticeiro, yani, pediu uma feitiçaria, uma magia, como se diz, ou mandou alguém para fazer isso ao seu favor. Yani, o hukm não tem a ver com se a pessoa fez direta ou indiretamente. Quer dizer que enquanto a pessoa fazer isso, seja direta ou indiretamente, fez por via de um fulano ou não, o hukm é o mesmo. E mais à frente, sallallahu alaihi wasallam disse: "ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse na primeira parte da narração de que aquele que faz isso, yani, faz tatayur, yani, baseia, yani, tem a crença de que o movimento dos pássaros, ou o som dos pássaros, ou o gato preto, como muitos acreditam, é sinal de tal e tal coisa. Ou ele, yani, é feito isso para ele, yani, é feito a favor dele, isso. Ou ele consulta os adivinhos, ou pratica a feitiçaria, ou a feitiçaria é praticada, yani, em nome dele. Tudo isso, leisa minna. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam quer dizer que as pessoas que fazem essas coisas, essas categorias, desses atos que mencionamos, não faz parte, yani, leisa minna, yani, não faz parte do nosso círculo, yani, não faz parte da nossa religião. Não faz parte da nossa religião. Quer dizer que isso são coisas que estão fora da nossa religião. Quer dizer que aquele que está dentro da nossa religião não faz essas coisas. Isso mostra de que essas ações constituem descrença. Isso mostra de que essas ações constituem descrença. Leisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu. Portanto, as pessoas que fazem essas coisas não estão dentro do círculo dos muçulmanos. Pois o Islã proíbe essas coisas, combateu essas coisas, pois isso constitui shirk e jahiliya. E são coisas que eram feitas antes do Islã, né? Jahiliya. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que for consultar o kahin, o adivinho, e acreditar naquilo que ele diz, também essa pessoa constitui, cometeu descrença, cometeu descrença. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah mencionou a palavra de Imam al-Baghawi, comentando esse hadith, ou esses hadiths que mencionamos anteriormente. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن. البغوي رحمه الله mencionando a palavra arraf, yani, definindo a palavra arraf, disse que arraf é aquele que reivindica conhecer, yani, o oculto por via, yani, de coisas que ele se baseia nelas para, yani, prever ou informar sobre o futuro, ou sobre as coisas que foram perdidas. Yani, por exemplo, a pessoa perdeu a sua carteira e ele vai lhe informar sobre algo, onde que está a sua carteira. E as pessoas podem pensar de que isso é um conhecimento, yani, de outro mundo ou uma coisa. Yani, a pessoa que perdeu uma carteira, esse conhecimento, o conhecimento sobre isso, yani, é Yani, Ghaib al-Nisbi. Quer dizer que algumas pessoas não conhecem o local onde está a sua carteira. Quer dizer que outros conhecem. E esse tipo de pessoas tem, como disse, tem parceria com o Jin. O Jin conhece onde que a pessoa esteve e com base nisso, informam ao adivinho onde que está a coisa que a pessoa perdeu. E aquele que vai questionar esse tipo de pessoas e vê, yani, o resultado disso, ou encontrou a minha carteira, pensa de que ele conhece o oculto, enquanto não conhece o oculto. Yani, esse é um oculto relativo. Quer dizer, é um oculto para ti. A carteira está oculta para ti porque você não sabe onde está. Quer dizer que existem pessoas que conhecem onde está. E o Imam al-Baghawi, rahimahullah, disse aqui de que esse é o Arraf. Aquele que outros yani, usam. Você vai para onde ele está. Ele questiona qual é o teu nome. Qual é o nome, o primeiro nome da tua mãe. Ou o último nome da tua mãe. Com base nisso, ele dá-te uma resposta. É isso que Imam al-Baghawi, rahimahullah, está aqui a mencionar sobre o Arraf. E disse que foi dito que o Arraf é Kahin. Yani, por isso, yani, a palavra Kahin e Arraf tem o mesmo significado. Tem o mesmo significado. E mais à frente disse Rahimahullah: Wal-Kahinu huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyibati fil mustaqbal. Ele disse que o Kahin é aquele que informa sobre as coisas yani, ocultas no futuro. Yani, coisas, yani, como se diz, yani, previsão do futuro. Yani, informa sobre coisas que vão acontecer no futuro. Esse é o Kahin. E como disse, yani, a palavra Kahin e Arraf volta para a mesma coisa. Wakil alladhi yukhbiru amma fi dhamir. Foi dito que, yani, outros sábios disseram de que Al-Kahin é aquele que informa sobre o que está escondido. É aquele que informa sobre o que está escondido. Daí que Imam Abdurrahman ibn Hassan, o autor do livro Fath al-Majid, quando mencionou, yani, quando explicou esse capítulo, mencionou a palavra de Sheikh al-Islam, rahimahullah. E o Sheikh Rahimahullah diz que o Kahin e o Arraf são as mesmas coisas. Yani não tem diferença. O qala Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, que é Sheikh al-Islam Rahimahullah, essas são palavras de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Rahimahullah. Al-Arrafu ismu lil-Kahin wal-Munajjim wal-Rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umur bihadhihi al-turuq. Yani, essa é a palavra que eu estava a mencionar há pouco tempo sobre o Sheikh al-Islam Rahimahullah. Ele disse que a palavra yani, Al-Arraf é o nome que identifica o Kahin e o Munajjim, o astrólogo, o Ramal. Ramal são aquelas pessoas que fazem desenhos na Terra ou linhas na Terra e depois começam a dizer que sobre o futuro ou sobre algo com base naquelas linhas. E numa outra forma de Ramal é a pessoa que pega a sua palma da mão e começa a ver as linhas que você tem e começa a dizer que vai acontecer isso e fala sobre o futuro. E também o exemplo disso é dos Kohan, é aqueles que leem cartas, colocam cartas e dizem que oh, vai acontecer isso de mal, vai acontecer isso de bem. Isso tudo faz parte disso. E outros que se assemelham a isso. Quer dizer que o termo Arraf é um termo que abrange tudo, todos aqueles que reivindicam conhecer algo escondido ou algo do oculto. Ou reivindicam fazer previsão do futuro. Mimman yatakallama fi ma'rifati al-umur bihadhihi al-turuq. Yani, dentro daqueles que reivindicam conhecer as coisas com base nisso que a gente mencionou. Yani, lança a carta, yani, e depois abre as cartas e diz: oh, isso é sinal de que tal e tal coisa vai te acontecer, ou tem alguém que está tentando te fazer mal, e coisas dessa natureza. Portanto, isto tudo são, como se diz, filhos da mesma mãe. Portanto, isto tudo faz parte, dos Arraf. Mais à frente, disse o Sheikh Rahimahullah: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد. E vamos parar por aqui. Na próxima aula, inshallah ta'ala, iremos ter a continuidade da palavra de Imam Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ok, tá aí. Vamos continuar. وقال ابن عباس في قوم يكتبون بجاد وينظرون في النجوم ما رأى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يعني ابن عباس que é um dos sahabas, Ridwanullah alayhim, disse sobre aquelas pessoas que escrevem Abajad. Abajad é uma língua, yani, é algo conhecido, yani, que as pessoas usam yani, os huruf para escrevem os huruf de uma forma para fazer previsões. Yani, chama-se, yani, escrevam Abjad, Huz, coisas dessa natureza. E os, yani, os feiticeiros também são uns que são especialistas nisso. Você vê o que eles escrevem em árabe é, tem a ver com a sua abajad. É algo que até se aprende. E yani, as pessoas aprendem isso para reivindicar ou para dizer que conhecem o culto. Yani. Fazem essas escrituras de forma não comum. Yani, as palavras, as letras na língua árabe têm uma forma de usar e eles são usados de uma forma diferente e com base nisso coisas que não têm nesse sentido e eles com base nisso dizem, começam a falar sobre o futuro e coisas que vão acontecer e coisas que não vão acontecer, tudo na Dajjal. E Ibn Abbas radiallahu anhu disse, as pessoas que fazem isso acredito que eles não têm, Ibn Abbas diz que eles não terão nenhuma porção perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. Yani, quer dizer que as pessoas que fazem esse tipo de coisas perante Allah subhanahu wa ta'ala não terão nenhuma porção. Quer dizer que isso mostra que isso constitui kufru. Yani, quer dizer que a pessoa irá chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala sem nenhuma porção. Yani, nenhuma porção de bem. Quer dizer que isso que ele fez eliminou as suas boas ações. E isso é uma das características do kufru. Yani, o kufru faz uma demolição de todas as boas ações que a pessoa fez. Se a pessoa fez boas ações durante 70 anos, chegou aos 70 anos, a partir do momento que cometer o shirk, as suas ações de 70 anos todas vão abaixo. Yani, é como se fossem partículas dispersas, yani, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão. Portanto, essas são algumas... algumas palavras que podemos deixar a respeito desse capítulo. E com mais detalhes, isso não é a característica das nossas aulas. Essas aulas são simples, daí que não entramos em muitos detalhes. Mas existem vários exemplos e várias coisas que poderiam ser mencionadas aqui a respeito disso. Isso é algo que talvez nas próximas aulas que terão uma característica de serem aprofundadas, podemos aprofundar isso. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.